Vamos começar então. Você que manda. Gente, só lembrando que o pagode é de vocês. Pode ficar à vontade pra cantar, pra dançar, pra pedir música. Pode ficar à vontade mesmo. Vou pedir uma coisa então aqui, ó. Marcelão, faz um copinho pro seu cantor aqui. Tô sem copo. Eu não tenho culpa de estar te amando, de ficar pensando em você toda hora. Não entendo por que deixe acontecer, isso tudo me apavora. Você não tem culpa se eu estou sofrendo, se fantasiei de ver essa história. Você tem namorado, posso até ser errado, mas tenho que ganhar você. É mais do que desejo, é muito mais que amor. Eu te vejo nos meus sonhos, isso aumenta mais a minha quem sabe ajuda aí, vambora. Olha, a chuva caindo lá fora e a casa inteira só pra gente. Será que pode melhorar? Pra melhorar. Olha, tá tarde pra você ir embora. Não é melhor você ficar. Te presto uma roupa minha, se bem que nem vai precisar. Olha nos meus olhos. Meu caminho tá sem traços.